Marilago é top. Veio o decreto e me ferrou. Entre quatro paredes, estou sofrendo, abandonada, apaixonada, sem você do meu lado. Mas o culpado é o meu coração, que se apaixona e quem sofre sou eu. Mas eu já sei como resolver, um decreto só pra ele eu vou fazer. Decretei lockdown, decretei lockdown. Decretei lockdown, decretei lockdown. O seu amor não vale um real. Decretei lockdown, decretei lockdown. Seu coração é que vai passar mal. Decretei lockdown, decretei lockdown. O seu amor não vale um real. Veio o decreto e me ferrou. Entre quatro paredes, estou sofrendo, abandonada, apaixonada, sem você do meu lado. Mas o culpado é o meu coração, que se apaixona e quem sofre sou eu. Mas eu já sei como resolver, um decreto só pra ele eu vou fazer. Decretei lockdown, decretei lockdown. É que vai passar mal. Decretei lockdown, decretei lockdown. O seu amor não vale um real. Decretei lockdown, decretei lockdown. Seu coração é que vai passar mal. Decretei lockdown, decretei lockdown. O seu amor não vale um real.